prepare pra poder fazer H2P. Quatro elementos, kick, saca e AD. Proceder, ser mais rápido que The Flash. Um DJ faz squash, velocidade, ligeiro, rasteiro. Alguns segundos para ir ao banheiro. Tira água do joelho, pedi um minuto e dou um. Soltei um boom, mas dou campeão da Fórmula 1. Lembrei do Ayrton Senna, com alguns números ganhei na Mega Sena. Seus pensamentos não podem ser um fato, boato. Vamos seus objetivos mais altos. No avião a jato, cara de atitude não está na vala e fala. Chegando mais rápido no destino que o trem bala. Se eu falei rápido, deu captar, perdeu o sinal, tá na hora de conectar. E vê se não se esquece, hiphoppositivo.com.br. Se correu o bicho pega, se ficar o bicho come. Não deu tempo pra respirar, a máquina do tempo não para nem pra pensar. Tomará, sai pra lá, sem essa de pode guaraná, muito menos sai de boa, sai flash bala. Parou o botão, ligado, se ligar, fique ligado, muito rápido. Se tornaram viciado, entrou, se drogou, nem sempre é rápido para sair. A vida é curta, aproveita e discute Brasil. Toma um tiro de fuzil, está perdido, cadê o dinheiro? Violência em toda esquina. Teu velório já está na China. Em todo canto do mundo paga um propina. Rápido na vergonha, velocidade no tráfico de maconha. A bomba atômica explodiu outra vez. O mundo se feriu. Comemorações 500 anos de Brasil. Passando do ano 2000, 2001. Chega de ser um, seja dois. Comida básica, rápida, feijão com arroz. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. É pra quem é esperto, aqui ninguém arruma cobertura pra sem teto. Não adianta se esconder, já foi descoberto. Chega mais perto e vê se para de correr. Vem, bata de frente sem esquecer o proceder. Tá parecendo louco, comente mundo animal. Deixa de vencer, fica na moral. Acabou a tinta, tudo bem, faz o grafite com cal. Depois de anunciar o apagão, economiza energia. Não pare com a revolução, tá sujo, limpa com pano de chão. Coçou a bunda, agora vê se lava a mão. Rápido como transição, Paulo acabou a lentidão. Rasteiro tomando banho no chuveiro, ligeira a comunicação com os parceiros. Apaga o cigarro, coloca no cinzeiro, penteia o cabelo, sendo liso, sendo crespo. Eu falei rápido, não deu pra acompanhar, no fundo do buraco. Quando nove em alto mar, saia do chão, comece a voar. É brincadeira, ímpar, par, comida instantânea, famoso miojo. Ou zoião, arroz com ovo, protesto quem faz é você, quem faz é o povo. Fez besteira, te como toco, ferve. Brasileiro tem que ser ligeiro, senão se perde. Assim que mexe, o burro fez, agora quem aguenta as consequências. Sou eu, são vocês, de 0 a 3, mais uma vez. Mano, o que saca é DJ, costelinha D, H2P. É pra vocês, como Raul Seixas, maluco, beleza, tente outra vez. Em pleno século 21, AIDS ainda mata. Se liga na fita, DJ, risca a bolacha, se machucou. Por favor, entra maca. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Pesados, rápidos, embolados. Subando seus pensamentos, mais que político safado. H2P, assuma a teoria do atentado. Ligeiro, atravessando São Paulo de camelo. Tô com sono, acordei cedo, sem deixar rima parar. Sistema falido, a ideia é pré-revolucionar. Prazer, H2P, quem quiser DJ, costelinha, D e AK. Fique apertado, vou no mato mijar. Rasteiro de música clássica, vi no concerto nervoso. Quando eu de nightcap, cima do disco, corre os dedos. Não entre na caverna que tá cheia de morcego. Se movendo com a viola, a música te consola. Minha cama tá com barulho estranho, quebrou a mola. Minha meia tá rasgada, meu tênis perdeu a sola. As atrizes da TV no cabelo. Tomando banho, são tudo porca. Agora eu vou dar receita pra você parar de sofrer. Duas citadas de respeito e uma de proceder. Misture bem com aprender a viver. No final leve ao forno, tá pronto, você vai vencer. Chega dessa parada porque eu não sou na Maria Braga. Do arroz, do trigo, eu sou a praga. Rasgou sua roupa, não adianta chamar a fada. A rua que a gente derrama foi asfaltada. O carro desce na banguela e eu na levada. Inverso no seu relógio, mas também desperto. Que a cidade tinha de bom virou concreto. Som de protesto, eu falando sério, você brincando de lego. Enquanto fala, o outro cala a boca. Fica quieto, tô errado. Rapaceiro ligeiro, indo do Silvio pra Santos. Uma parte farofeiro, qual é a música? Quem quer dinheiro? Foi fazer caquinha na casinha? Xiii, esse rabaceiro é o meu. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho, ho. Rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, rabaceiro ligeiro, ho, ho, ho.